Transition. X-ray India Bravo, clock 5147. 5147, first range of Bravo. Exchange around. Three Jabral, climb track level 4, 100 feet. Climb track level 400, dial departure. You clear this direct flight level 400 for exchange above? 400, flight level 400, dial departure. Dial departure, 400, exchange over. Sou 3600, Sol 02, Sol 1, 21, Decimal 9, livrando a direita. Uma boa noite. Livrando a direita, 219, obrigado, bom trabalho. Tá, 3600. Salvador, uma boa, tá, 3600, livrou a direita. 3600, táxi via Alfa Juliette, portão número 9. Alfa Juliette para o portão 09, tá, 3600. Control, would you clear his direct, exchange above, would you clear his direct to Bright intersection? Stand by. India Bravo, climb and maintain, flight level 320, fly heading Bright. Restricted to 320, flying Bright, extract your river, thank you. India Bravo, pass track level 150, contact now, receive sender frequency 1251 or 13395. 15 150, we will contact to receive the center 1251, Ethan Echo 133905 for exchange of Bravo. Thank you, have a great day, sir. Janela 224, passa nível 1960, chama o centro Recife, frequência 12545, até 12.085, boa viagem. Ok, vai chamar 12545-2085, obrigadão. Bono 805, a sua identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, estou altímetro no 015, vigilância de radar. Ciente, Guardião 01, no reporte fora do solo, vento 1, 10 graus, 08 nós. 01 fora do solo. Guardião 01, decola 10, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8. Rádio até o retorno. Controle Salvador, muito boa noite, Guardião 01. Guardião 01, prossiga pelo corredor Axé, Guardião. Prosseguirá pelo corredor Axé, na sua escuta permanente. Minha 43, sua identificação, autorizado chegada a ponto, desça para 4 mil pés, o seu time está mandando 5J. Número 2. Tráfico à sua frente, ele está exatamente 30 milhas de duna. 152, a sua identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050. Hoje está o altímetro no 015, vigilante. Voo no 805, desça para 2.000 pés, informe no localizador, ajustou o altímetro no 015. Passando a dona no localizador e vai de voo no 805. Traje aproximação, chame torre 10895, bom pouso. 2895, obrigado. Salvador, boa noite, voo no 805, EDE, está a 3 milhas de distância. Voo no 805, livre pouso, pistola 0, vento 1 a 0 graus, 08 nós. Reposo, boa noite, No 643, desça para 2000 pés, está o altímetro 905, informe o localizador. S3-1-0-5, vamos lá no lote, igual no 643, no localizador, igual no 643, obrigado. Sua identificação, vou direto ao mar e desço justamente para o nível 060, ajustou o time, estou no 05, vigilância de radar. Bom, na 643, passou do localizador, curva à direita, correção curva à esquerda, proa 070. Afirmativo, só para perder um pouquinho de altitude aqui, já está estabilizando o localizador. Na 3152, desça para 2000 pés, estou altímetro 905, informe o localizador. 2015, para o localizador 3152. Solo 25, Solo 121, décima máxima, boa noite. Alfa, repartente da Juliette. Boa noite, 05. Boa noite, 05. Táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, justamente. Comenta para trás. Complete a aproximação, chame 2-3-8-9-5, bom pouso. 3-9-5. Voo 643, livre pouso pistão no 0, vento 1, 10 graus, 08 nós. Livre pouso pistão no 0, 643. aí, pode confirmar o vento 1643? Confirme. A senhora poderia confirmar o vento para 1643? 1-10 graus 072. Certo, 1643, obrigado. Alfa 805. 805, táxi via Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 805. 21, decimal 9, boa noite. 219 do Neto, vai ser, obrigado. Paulo do 643, lembrando. 643, táxi via Alfa Eco, antes da Juliette. Alfa Eco, antes da Juliette, 643. Prisma 5-2, confirma estabilizado? Agora sim, estabilizado, visual, coro zero. Cliente chama torre 1-1-8, decimal 9-5. 18-9-3-1-5-2, obrigado. 1-8-9-5. 18-1? 1...